A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Estamos chegando no final do ano e a grande euforia dos alunos das escolas públicas e privadas do Brasil, obviamente, são as tão aguardadas férias, pois podemos falar isso de maneira bem categórica, afinal, também já fomos crianças e sabemos o quanto é bom ali a gente se livrar da escola e ficarmos vários dias, né, vadiando e aí soltando uma pipa, jogando uma bola, rodando um peão, se é que as crianças ainda fazem isso, né? E também, Walter, outra coisa que a gente fazia era se meter em... Deve ter aplicativo de peão pro iPhone. E também nos metíamos em muitas brigas nas férias, né? Afinal, na escola não dava pra se brigar tanto, porque se corria o risco ali de tomar uma suspensão ou qualquer coisa do gênero. Mas naquela época tinha uma coisa que nos fazia ali temer mais do que a própria morte, pois toda essa onda de diversão que eram as férias, ela poderia ser postergada por muitos dias por conta de um desempenho pífio ali na escola. E aí, enquanto os alunos inteligentes gozavam ali dos seus merecidos recessos estudantis, os burros, nós, né, tínhamos que ficar ali uma parcela das férias tentando aprender o que não tivemos a capacidade de aprender ali no ano todo. Verdade, como é que você vai aprender em duas semanas que você... Não teve competência de aprender. Era uma empurrada com a barriga gigante dos professores. Também não queriam ver nossas fuças no outro ano, né? E essa instituição, constituída ali do fracasso, estupidez e preguiça, entre outros predicados ruins, se chamava o quê? Recuperação. Cara, eu não sei se recuperação existe hoje. Será que tem? Cara, não tenho a menor ideia se ainda existe. Bom, minha filha ainda não tá em idade escolar, então eu não sei. Mas espero que ela não puxe o pai. Caso não tenha, no passado, como o Alexandre falou, você ficava ali o ano inteiro estudando. Se você não atingisse a sua meta de pontos ali, não conseguisse... 20 pontos, né, Walter? Eu acho que era média 5. Pelo menos nas escolas municipais, que é onde eu passei grande parte. A média era bem baixa. A média era 20 pontos, né? No total, os 4 bimestres ali, você tinha que tirar 5. Em cada bimestre você estava garantido de passar de ano. E caso em alguma das matérias você não atingisse esse número, você tinha que fazer uma prova, né, baseada na matéria do ano inteiro. Então você ficava confinado ali na sua escola durante 2-3 semanas para recuperar tudo isso, e isso se chamava recuperação. Tinha umas matérias que não tinha recuperação, né? Ah, não, que não tinha dependência, não, né? Não tinha dependência. Você podia ficar em DP. Às vezes você, de tão burro que era, reprovava na recuperação. Aí você ficava de DP. Você ia fazer só aquela matéria no ano seguinte. Nas faculdades hoje isso ainda existe bastante. No colegial também. Colegial era assim. Existiu, exato. Mas nas faculdades hoje ainda impera as DPs. Tem aí. Gente que faz mais DP, inclusive, do que. Porque é uma boa, porque paga uma bala e paga uma bala a mais, né? Pelas DPs. É muito DPs. Mais caro. É. Isso era a recuperação. Alexandre, você já ficou de recuperação? Cara, muitas vezes, assim, o engraçado é que era todo mês de janeiro. Era um mérito, né, pro pai falar, Alexandre passou de ano. Mas mal sabiam ali os que estavam ouvindo aquela frase em que condições o Alexandre tinha passado de ano. Eu raspando. Porque assim, como eu disse, pelo menos no colégio que eu estudei, a média, ou você tinha que bater os 20 pontos no final do ano. E eu sempre chegava nos 19, 18 e meio. Ou seja, eu não era um energúmeno que chegaria ali com 4 pontos, um por bimestre, mas passava longe de ser ali o cara que chegava com 40, né? Cara, eu me lembro uma vez que eu fiquei de recuperação. Eu acho que foi o ano que eu descobri a vida, saca? Na minha adolescência. Que eu descobri que tinha um... Porque até então eu ia muito bem, nunca tinha ficado de recuperação. Mas você tocou num ponto primordial. A recuperação, pelo menos no meu caso, está muito ligada à adolescência, né? Exatamente. Porque você tem muitos outros interesses. Foi eu. Principalmente sexuais. E alcoólicos. Eu lembro que foi o ano que eu senti pela primeira vez o doce da cerveja descendo pela minha garganta. Eu era menor de idade, óbvio. Era ótimo, cara. Que aí, vida, né? Fiquei de recuperação. Lembro também que nesse mesmo ano... Tá muito ligado a matar aula, né? Recuperação, exato. Obviamente. Você mata a aula por conta de todos esses prazeres que a vida dá. Truco, gente. Truco. O truco. O truco. O que já rendeu pras escolas, né? De pagamento de DP. Foi naquele mesmo ano, cara. Eu perdi a virgindade, comecei a beber... E virei um jogador de truco. Olha só, você virou um ser humano sensacional, né? Mas que ano fantástico. Fiquei de recuperação, acho que em três matérias. Olha só. Fiquei de recuperação em física, eu me lembro que eu nem fiz a prova. Ah, é? Mas você não bombou? Fiquei de DP. Ah, ficou de DP na física. Fiquei de DP na física. Tipo, eu larguei mão. Eu falei assim, vou canalizar meus esforços... Para educação artística. Em duas das matérias. Porque eu sabia, cara, que a rola da física era grande demais para eu suportar. Cara, exatamente. Aí eu falei assim, essa daqui, separei, saca? Deu... Física sempre foi o kit de bengala de todos nós, com o cérebro, com o lado esquerdo do cérebro atrofiado, né? Só deixa pro ano que vem. Essa aqui eu resolvo depois. Aí eu canalizei meus esforços nas duas outras matérias, passei raspando e voltei pro boteco. Porque, como eu disse, eu até a quarta série ali, eu lembro que eu era muito bem, eu era um aluno de média 9, 10 por bimestre, né? Uhum. Eu era muito bom mesmo, assim. Mas da quinta em diante, quando a quinta série a gente até citou aqui, que é um universo sensacional, né? Que a gente passa a ter mais professores. Sim, sim. E no caderno de muitas matérias. Exato. No caso do meu colégio, o que acontecia? Havia uma escola particular próximo a esse colégio, que ele só tinha, sim, até a quarta série. E as meninas da escola particular não eram muito mais gostosas? Muito mais bonitas, exatamente. Então essas garotas da quarta em diante passavam pra minha escola. O que uma boa alimentação não faz, né, cara? O que um leite ninho não fazia com a cut das crianças, né? Quando essas garotas chegaram aí da quinta série em diante, aí eu desandei completamente, e aí eu passei. Eu não repeti nenhum ano, caraca, mas foram todos assim. Aquela raspando. Onda de hormônios, quando você descobre pra que o seu pinto não serve só pra mijar, meu amigo. O que já reprovou de gente. Realmente. O nosso ouvinte, o Mário Alencar, que o pai prometeu que se ele passasse direto, o levaria para o Beto Carreiro World, olha só. Ele foi pisar em cocô de rinoceronte. Já lá. Já foi para esse lugar? Nem iria até hoje. Eu também não, cara. Eu não detesto esses parques aí. Então, aí ele disse que chegou então o fim de ano e ele ficou de recuperação em física lá, Walter, igual você. Maravilha. O que fez? Mentiu para o pai que tinha passado direto. E viajaram com toda a família para Santa Catarina. E voltaram 2 dias depois da prova de recuperação. Olha só que maluco. O cara perdeu a prova. Abre um parênteses aqui. Eu não podia mais desmentir e levei a vida em diante como se eu tivesse passado. O engraçado foi que meu pai nunca percebeu. O pai dele era igual meu pai. Meu pai, cara, se eu falasse que estava no segundo ano, se eu estivesse na oitava, para ele tanto fazia. Ele não sabia. Minha mãe até hoje fala pro meu pai, Nelson, nunca olhou um boletim dessas crianças. Então, mas dando sequência aqui, ele disse que assim, o meu pai até ia nas reuniões da escola, mas como isso é sempre igual em qualquer série, ele não percebia. Só descobriu um ano depois que era preciso fazer a matrícula do primeiro colegial em outra escola, pois a minha só ia até a oitava. O curioso foi que ele me bateu com cinta do Beto Carreiro. Que ele comprou na viagem. Eu imagino ficar aquele vergão da fivela com... Escrito Beto Carreiro ao contrário. Excelente, Mário. A ouvinte Maria Lobato nos disse que ficou de recuperação e ao invés de se debruçar nos livros para aprender geografia, decidiu se empenhar em roubar a prova da professora. Abre aspas no e-mail dela. Consegui fazer isso no dia anterior à prova. Escrevi todas as respostas no braço e tirei a nota necessária para passar. Anos depois, eu me tornei uma secretária executiva. Falo com fluência inglês e francês. Mas não é que a maldita geografia me fez falta no dia que a matriz da empresa me ligou dizendo que eu teria que providenciar uma viagem para o meu chefe para a capital da Colômbia e eu me confundi e mandei ele para Quito. quase fui demitida, pois ele chegou a viajar para o Equador e não tinha reunião nenhuma por lá. Oh, se eu tivesse estudado... A ouvinte Ludmila Franco disse que entre ela fazer a prova de recuperação e sair o resultado, ela ficou em um estresse tão grande que em 3 dias apareceu um tucho de cabelos brancos na cabeça dela. Porque é uma tensão, né, cara? É verdade. Eles deviam corrigir na hora a prova ali. Deviam, cara. Porque você fica numa tensão, num estresse tão grande. Olha, a moça ficou parecendo a vampira. A vampira. Já no colegial, quando a gente achava que tinha um poder maior de argumentação, o que a gente fazia? A gente ia pedir nota para o professor, né? Em verdade, né? Ficava chorando. Ficava choramingando. Professora, eu apaguei a lousa para você, me dá um ponto. Então, e a Ludmilla disse que ficou com essa mecha branca na cabeça ali a partir dos 14 anos, olha que loucura. Já o ouvinte Mano, Ricardo isso. Faria, depois de ter sido reprovado na recuperação, achou que se ficasse doente, o pai não faria nada com ele. O que ele fez para adoecer, ficou lambendo todo lugar que o cachorro dele mijava. Ele não ficou doente, mas o pai dele o transferiu para uma escola pública, onde ele ficou estigmatizado como o playboy da escola e apanhou todos os dias do ano. Isso acontecia muito, né, cara? É verdade, porque na sua escola periférica do governo Franco Montoro, se alguém viesse de uma escola particular, era playboy. Com toda a burguês, sua roupa bacana. Chamava de burguês. O burguesinho, exatamente, com toda a sua indumentária legal. Tomava couro todo dia. O ouvinte Diego Cruz contou que em 1986 ficou de recuperação em biologia e como não conseguiu se preparar até o dia da prova, achou que seria uma excelente ideia ligar para a escola dizendo que tinha uma bomba no colégio. Outra instituição escolar, né? Ela ligava para a diretora falando que tinha uma bomba. Enfim, o que ele não esperava, Alexandre, era que naquele dia só ele ia fazer a prova de recuperação, porque só ele tinha ficado naquela matéria, então foi fácil descobrir quem tinha sido o autor, né, o terrorista. E o que aconteceu? Ele acabou não fazendo a prova, pois ele foi expulso da escola. Só, merecidamente, Diego Cruz. Do Talibã. Ouvintes do Agente 86, dê um curtir na nossa página, lá no Facebook. Tem também o nosso site, o agente86.com.br, onde você pode dar uma sacada em todos os episódios antigos aí nesses 2 anos de Agente 86 até hoje. Estamos na terceira temporada. Muita memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. E se você tem uma história, uma dica para mandar pra gente, faça através do nosso e-mail falecom@agente86.com.br. Toda segunda e toda quinta-feira tem um episódio novo no ar. E olha só, a Thaís Araújo, lá de Taubaté, ela nos contou que em 1981... Velhinha, Thaís, hein? Em 81 já estava de recuperação. A prima dela tentou seduzir o professor para que ele não a deixasse de recuperação. Ela chegou até a colocar uma foto dela tomando banho no diário do professor. Foto essa que caiu do diário no corredor da escola, antes mesmo do professor ver. Os alunos encontraram e ela ficou conhecida como Andrea Adolf Hitler por conta da depilação íntima.